não sei o que o meu corpo abriga. Nessas noites quentes de verão, e nem me importa que mil raios partam, qualquer sentido vago de razão, eu ando tão down. Eu ando tão down. Outra vez vou te cantar, vou te gritar, te rebocar do bar. E as paredes do meu quarto vão assistir comigo a versão nova de uma velha história. E quando o sol vier tocar minha cara, com certeza você já foi embora. Eu ando tão down. Eu ando tão down. Outra vez vou te esquecer, pois nessas horas pega mal sofrer. Da privada eu vou dar com a minha cara de babaca pintada no espelho, e me lembrar sorrindo que o banheiro é a igreja de todos os bêbados. Eu ando tão down. Eu ando tão down. Down. Eu ando tão down. Eu ando tão down.